Muito obrigado. Zero, Terni, 1288. 5972602, vamos chamar agora. Usado via Peruíque 58, decolou da 1-0 com curva esquerda após a decolagem na subida Puca Transição Caju. Aciona 5403, controle 120.8. Ok, está autorizado 350, Peruíque 58, decola com curva esquerda, saiu da Puca para Caju. 5403, controle 19. 1208, controle o APSA 6570 no pátio 3, chame pronto, pushback. Já estamos, pronto para o push. Qual é a frequência do controle? 208. Pátio 3 está livre, chame táxi o APSA 6570. Chamarei. Passareiro via Juliette e prossegue remota 12, atento ao sinalizador na remota, passareiro 2223. Remota 12, passareiro. Controle Salvador, bom dia, boa noite, 97, no perfil da Tael. 97, bom dia, vigilância, direto Leda, boa noite, 97. Direto Leda, boa noite, 97. Tino 5, aguarda mais um instante. Aguardando. Táxi com o 607, estamos com 52 a bordo, 350 galeão. À direita, via Indy Alpha, com temperatura 108.95, altímetro no 013, estamos voo e bom dia, agora 607. Da direita de Alfa, na espera 18.5.13, o 607. Tino 5 em livre decolagem, 030 com 4 nós. Entendi, livre decolagem da 1-0, gol 7-1-5. O trip ali mantém após corrida do 737. Iniciando após a corrida do mesmo animatrônico. O 5973 na escuta? Afirmo, na escuta, é o 5973. Seria um estimado para iniciar o pushback? Ainda não, o Rio 5973. Gente, o Rio 5973. Base do trip ali e mantém a 1-0. Base do trip ali e mantém a 1-0, 607. Bom dia, 1-7-1-5, contato radar, direto Alerfa, vigilância. Direto Alerfa, gol, 1-7-1-5. 5-5-4, vento de 0-2-0 graus com 4 nós, está livre decolagem na 1-0. Sempre livre decolagem, trip 5-5-4. Bom dia, o TAM 3153, informação. Ativou para Galeão no 3140. Galeão, nível 340, pronto, cover. Afirmativo. Autorizado Galeão, nível 340, via rota Andesul 110, SMAP, direto Lúvito, atuais direto Barbacena, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda voa direto Bridge. O controle opera em 120.8, aciona 5402, então 3153. E a 3554, contato radar direto Conde e Vigilante. Confirmo, 5514. Confirmo, direto Conde, Vigilante. 7, direto Conde, 3555. 1153. Correto, portão 04, chama pronto, então 3153. Então agora pronto. Para o táxi, 6577 agora. CLB alternado e autonomia? Ok, vamos lá. POB 3, alternado Natal, autonomia 3 horas. Absomia 570, em frente, segunda direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajustado 10, 13. Tem um bom voo. Obrigado, bom trabalho. 10607, bom. Passageiro 2223, autorizado Vitória da Conquista, o nível 180, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, Elefa, após direto Conquista, o controle opera em 120.8, aciona o transponder 5404. Salvador, bom dia, está a cargo 6570, aproximando-se do ponto de espera da noite. Pronto, para o final. Bom dia, Absa 6570, ali mantém a 10. Ali mantém na 10. Abdude, após Abdude, direto Vitor Charlie Oscar. 08, chame o controle em 120.8, bom voo e bom dia. 208, bom 607. 2223. Bom 607. Bom dia, contato radar direto Leda, 1607. Direto Leda, 1607. Só por causa de um reboque que está aí no pátio 3 aguardando, teria estimado agora? Não, ainda não tem, infelizmente, o Rio 5973. Gente, muito grato. Grato, 93. O azul alfa Yankee uniforme na escuta. Alfa com uniforme na escuta. Agilizando o reboque, autorizado iniciar reporta para ingresso no pátio principal. Alfa Yankee uniforme. Alfa com uniforme, gente, obrigado. Boa noite, 97. Absa 6570, autorizada a decolagem da 10, vento de 040 graus com 4 nós. 40 com 4 decolando agora, o 6570. 17-5, passa 160, chama centro Recife, frequência 128.8. Centro Recife 1288, gol no 7-5. Controle, muito bom dia, está cargo 6570, decolou 3.200, cruzou. Bom dia, APSA 6570, contato radar direto Puca Vigilante. Totalmente ininteligível, pode confirmar? Direto posição Puca Vigilante, 6570. Ok, agora entendi, direto Puca. Firmo. Salvador, Azul Alfa, Anthony Fox. Autorizado, prossegui até o portão 03, Alfa e Anthony Fox, me agilizando. Alfa e Anthony Fox, obrigado. Salvador, é o Tana 31953, para o curso de estacionamento portão 4. Salvador, é o Tana 31953, para o curso de estacionamento portão 4. Tana 3153, sente, aguarde só um minuto. Guarda. O 3153 pode coordenar com a equipe de pátio após a passagem de um Embraer da Azul retaguarda que prossegue para o 03. Está autorizado iniciando 04 e chama táxi. Autorizado, coordenado com a equipe de pátio, está 3153, chama para táxi. Paulo em Salvador, Azul Alfa, Anthony Fox. São 3153 na escuta. O Azul ainda não passou, não. Espera um pouquinho. Frequência 125, decimal 45. Tomando o Recife agora 125, 45. Obrigado. Se quiser que a gente volta. Entendi que de acordo com a coordenação do solo estava autorizado. Foi o que a gente entendeu aqui, não foi isso que está autorizado? Não, está autorizado após a passagem do azul, que ia para a lateral 03. O que é melhor aí? Continua ou quer que a gente volte? Agora pode continuar, e reporta para o táxi. Tá. Salvador, Gol 607, negativo, contato 3395. Tente frequência 125, decimal 1, se negativo, retorna extra. 251, obrigado. Eu tenho 3153 para o táxi 166 a bordo, que eu tenho 3 horas e 59 no meu terminal do Capina. Pedi somente o POB? 166. Gente, 166, autorizado direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 10 no 3, bom voo, TAM 3153. Autorizado via Índia, até o ponto de espera, quando pronto, 2895, tá de 3 horas, TAM 3153. Alfa Yankee Uniforme, autorizado para seguir até o 03. Alfa, eu tenho posse, sim. Salvador, o TAM 3153, já pronto para a próxima ponta 0, vamos lá. 3153, autorizado alinhamento e decolagem, TAM 10, vento 030 graus, 039. Autorizado alinhamento e decolagem, TAM 3153, 153 decolado, aos 21, chame controle de frequência 120 decimal 8. Obrigado, bom dia, ciente, da 3153. 70. 9970, pronto, cópia, Teresina. 153, bom dia, contato radar vigilância, direto Leda. Direto Leda, tá 3153. Teresina, o nível é o 360. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo. Transição Flock, após Flock prossegue conforme a rota do plano de voo. Frequência do controle 120 decima 8, aciona 5177, sideral 9970. Cortejamento correto no pátio 3, reporta pronto, puxa acionar, federal 9970. Reportará. Vale Salvador, Azul Alfa, Uniforme, Lando, Bento do Rebote, obrigado, bom dia. Gente, Alfa, Uniforme, bom dia. Salvador, passarei 2223 para pushback acionamento, box 2. Passarei 2223 autorizado pushback acionamento, chama pronto para o táxi. Gente, chama pronto. 153 Recife, 1251 Alterna, 13395. Obrigado, ciente, bom dia, tá 3153. Bom dia. Salvador, o Rio 5973. Tá. Pronto para o pushback de acionamento. O 5973, autorizado pushback acionar, chama táxi. Chama da ProTaxi, 5973. Salvador, eu passarei 2223 para o táxi, tem 60 a bordo. A antena Guarulhos.